natureza banhada de sol. Alô, fortaleza, tua nobreza, eu vejo do alto mirante farol. Alô, fortaleza, morena, beleza, a doce princesa banhada de sol. Alô, fortaleza, tua nobreza, eu vejo do alto mirante farol. Sou tiete, boêmio, poeta e romântico, quando vejo a lua se beijando com o mar. No horizonte do oceano Atlântico, a jangada de vela que volta pro lar. No fim de semana alegria, segunda tem pirataria, na vontade da jurema namorar. Te quero na palma da mão, cantando comigo a canção, passando energia com a força do teu coração. Fortaleza, morena, beleza, a doce princesa banhada de sol. Alô, fortaleza, tua nobreza, eu vejo do alto mirante farol. Sou tiete, boêmio, poeta e romântico, quando vejo a lua se beijando com o mar. No horizonte do oceano Atlântico, a jangada de vela que volta pro lar. No fim de semana alegria, segunda tem pirataria, na volta da jurema namorar. Te quero na palma da mão, cantando comigo a canção, passando energia com a força do teu coração.